Certa vez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar. Encontrou um guri trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Um banco ofereceu e o guri respondeu: de joelho é melhor. Essa voz ecoou, bem do alto falou, o pastor refletiu. Todo dia passou, quando a noite chegou, foi deitar, não dormiu. Procurou esquecer para adormecer, mas foi sempre pior. Parecia ainda ouvir o garoto a dizer: de joelho é melhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho é Foi então que o Senhor bem claro lhe falou que devia orar. E a orar começou e o Senhor o ajudou a reconciliar. Sua igreja que estava sem luz, não brilhava, tornou-se um farol. Ele alegre viveu depois que entendeu: de joelho é melhor. Essa história eu ouvi e assim compreendi que devia orar. Ó, você, meu irmão, se tem tribulação sem poder suportar, busque a Deus na oração e os males passarão, se ajoelhado no pó. Humilhado aos seus pés, vence as lutas cruéis. De joelho é melhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho.